Máquina de mata quem, é teu que malandro tem. Bota pilha aí, bota pilha aí. Robôzinho, de mata quem, é teu que malandro tem. Bota pilha aí, bota pilha aí. Robôzinho, e maquinado na quebra. Robôzinho, passo pano pra mover o cabinho. Cheio de pilha pra furar novinho. Esparrado é só gingado, fi. Não marca touca, puxa pianinho. Junta desse jeito, vai malandrear. Que não adianta esperar. Já vi 10 anos passar e o papo não se entortar. Gíria de macaco velho que segue no malandro bom. Firma forte sempre tem. E não adianta iludir. É só vagaba de vermelho e batom. Numerada corre sempre aqui. Parceirinho tem robôzinho pra sua meta atingir. Tô no sossego, firma, fique bem longe da pilha. Cabeça fraca, robôzinho a mira. Tá sabendo cada qual com seu talento. Perifé fogo e coração de gelo. Quem vai na pilha, o risco é atropelo. Máquina de mata quem, é teu que malandro tem. Bota pilha aí, bota pilha aí. Pelo rolê, a firma da condição. Cabeça oca de cima, mas bem pouco coração. Olha só, nego atribulos, veneno, curtição. Coringa fica sabendo, coça o dedo. Quem que vai? Aqui roeira é função. É fita dada, molinho, mal mamão. Meia na cara, numerada na mão. Só dou o papo, boto pilha, não. Só bicho solto, vipi. Vagaba mundão, pilha pra cabeça oca. Não atribula, vai na moita. Só patifa, marca touca. Quem charlata, vai na conta. Tá nativa, nós aposta. Dá o pão e vai na busca. Se sobrou, na bota esconde a culpa. Repitonita tá de então aguenta ser o bagulho é só pra quem que. Mas primeirão vem muita. Desacredita é clique. E vagabunda vende. E robôzinho aprende. É 1, 2, tô devagar. Aqui meu cabeção não vai pilhar aqui. Mas firmão, curte aí. Já faz é tempo que a quebrada é assim. Tá pelo certo, fi. Não vai virar robôzinho. Máquina de mata quem, é teu que malandro tem. Bota pilha aí, bota pilha aí. Robôzinho, máquina de mata quem, é teu que malandro tem. Bota pilha aí, bota pilha aí. Robôzinho, bota pilha aí. Robôzinho, bota pilha aí.